Paulo Timóteo, servo de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim pense de todos vocês, porque os tenho no coração. Pois quer nas minhas prisões, quer na defesa e confirmação do Evangelho, todos vocês são participantes comigo da graça. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a ternura de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda a percepção, para que saibam discernir o que é melhor e assim sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que o que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho, pois ficou conhecido em todo o palácio e entre todos os demais que estou preso por causa de Cristo, e a maioria dos irmãos animados no Senhor por minhas prisões estão muito mais corajosos para anunciar a palavra de Deus sem medo. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, estes o fazem por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam Cristo por ambição egoísta, pensando acrescentar aflição às minhas cadeias, mas que importa? O importante é que Cristo seja pregado, seja por motivos falsos ou verdadeiros, e nisso me alegro, e continuarei a me alegrar. Pois sei que pela oração de vocês e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Meu grande desejo e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta em trabalho frutífero, não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que permanecerei, continuarei com todos vocês para o progresso e a alegria da fé, para que, por meio de mim, o motivo de vocês se gloriarem em Cristo Jesus aumente pela minha presença de novo com vocês. Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá vê-los, quer apenas ouça falar de vocês, eu saiba que permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé do Evangelho, e que em nada se deixam intimidar pelos adversários. Isso é sinal de destruição para eles, mas de salvação para vocês. E isso vem de Deus, porque a vocês foi concedido por amor de Cristo não apenas crer nele, mas também sofrer por ele, enfrentando o mesmo combate que vocês me viram enfrentar. E agora que ainda enfrento. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, algum afeto e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e um somente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como astros no mundo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me orgulhe de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, ainda que eu seja derramado como oferta de libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, alegro-me e me regozijo com todos vocês. E da mesma forma, vocês também alegrem-se e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus poder enviar-lhes em breve Timóteo, para que eu também me sinta animado ao receber notícias de vocês, pois não tenho ninguém que partilhe sinceramente do meu sentimento e que tão sinceramente se preocupe com o bem-estar de vocês, porque todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi provado e que serviu comigo na causa do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, espero enviá-lo logo assim que eu souber como as coisas me irão, e confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Julguei, contudo, necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para me atender nas minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês. Estava angustiado porque souberam que ele esteve doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso tanto mais me apresso em enviá-lo, para que ao vê-lo novamente vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrem homens como ele, que por causa da obra de Cristo ele quase morreu arriscando a vida para suprir o que faltava no serviço de vocês para comigo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever as mesmas coisas não é incômodo para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo pudesse ter motivos para tal confiança, se alguém pensar que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para ver se de algum modo alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros devemos ter esse modo de pensar. E se em algum ponto vocês pensam de modo diferente, Deus também lhes esclarecerá isso. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem segundo o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua vergonha, pois só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a sujeitar a si todas as coisas. Portanto, meus amados e queridos irmãos, alegria e coroa minha, permaneçam firmes no Senhor, amados. Rogo a Evode e a Sintique que pensem concordemente no Senhor, e a você, fiel companheiro, peço que as ajude, pois lutaram comigo no Evangelho. com Clemente, com os demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O Senhor está perto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensem. O que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegrei-me muito no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o cuidado que tinham por mim. Na verdade, vocês já se preocupavam, mas lhes faltava oportunidade para demonstrá-lo. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, vocês fizeram bem em participar das minhas aflições. Como vocês sabem, Filipenses, no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda mais de uma vez, quando precisei. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que aumente o crédito de vocês. Recebi tudo e tenho abundância. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito o que vocês me enviaram, como aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo os saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês.